no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você já ouviu falar em economia criativa? Esse importante setor da economia visa a criação, produção e distribuição de bens e serviços a partir da geração de ideias originais, de novos modos de percepção e de soluções inovadoras em diferentes áreas de atuação. A economia criativa engloba, por exemplo, o patrimônio histórico e cultural, as artes visuais e o artesanato, o teatro e a mídia audiovisual. Na UFOP, ações de economia criativa são realizadas na Incop, a incubadora de empreendimentos sociais e solidários da UFOP. A Incop é um laboratório de extensão do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas em João Monlevade. A incubadora está em atividade desde 2012 e os trabalhos com a economia criativa começaram em 2016. A estudante de engenharia de produção e integrante das comissões de comunicação e estudos da Incop, Jaqueline Paulino, conta sobre o início dessas ações. A Incop procura mostrar para os seus empreendimentos uma nova maneira de ver a realidade econômica, procurando maneiras diferentes do capitalismo, uma vez que trabalha com alguns grupos marginalizados na sociedade. Então, a economia criativa veio com a proposta de melhorar os trabalhos que já eram realizados pela incubadora. O setor criativo é um dos mais relevantes da economia mundial. No Brasil, a indústria criativa compreende mais de 2 milhões de empresas e representa 2,7% do PIB nacional. A Incop incorpora o incentivo à criatividade no desenvolvimento de soluções e propostas para fortalecer os empreendimentos que recebem assistência do laboratório de extensão. Jaqueline explica um pouco mais sobre a economia criativa nas organizações incubadas em João Monlevade. Atualmente, 5 empreendimentos recebem assistência da Incop e todos podem receber propostas e soluções na área de economia criativa. Um dos empreendimentos modificou a realidade da dificuldade de inserção dos usuários de saúde mental no mercado de trabalho e gerou um ambiente de convivência que ocasiona melhoras significativas tanto no tratamento quanto, mesmo que pouco, com a questão monetária dos usuários. Com a economia criativa, não é o tamanho ou a quantidade de capital de uma empresa que determina o valor do trabalho realizado na organização. A qualidade nas atividades é consequência do talento dos empreendedores. Pensando na criatividade como base para novos caminhos na gestão dos empreendimentos incubados, a Incop busca contribuir para o crescimento dessas organizações a partir de ideias diferentes e inovadoras. Para mais informações, acesse o site da Incop, incop.ufop.br, e a página da incubadora no Facebook, facebook.com/incopufop. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.